Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo PG do podcast com mais um papo aleatório. Eu estou aqui com o Moraes E aí? e o Thiago Carvalho. E aí, Thiago, beleza? Olá, tudo bem? E aí? Então, a gente está aqui para falar sobre esse universo incrível de criptomoedas, que na verdade a gente vai pular para o fundo do esgoto, que é a shitcoin, que a gente comprou a Real. O Thiago lucrou comprando uma criptomoeda incrível chamada Mel. Então a Isso gente aí. vai. O Moraes, e aí, Moraes, qual foi que tu comprou aí para se aventurar? Peraí, tu pode repetir rapidão? O Moraes ganhou uma fortuna com o real, pô. Ele lucrou pra caralho com esse negócio. Eu soube que ele comprou uma Ferrari com a Real, cara. Não. Comprei um computador bom pra caramba. Comprei um fone de ouvido com real. E, velho, deu uma Como é que grana você ficou boa. sabendo lá no inicinho, assim, quem te colocou nessa jogada aí? Aí cabe o Links dizer, velho. Ele chegou no meu PV, mandou um negócio na piada, sabe? Brincando. Foi Aí assim, eu. Ah, conta aí. posso falar ou tu quer deixar? Vou contar. Beleza, tava olhando o CoinTimes, né? O CoinTimes ou foi o CoinTelegraph, eu não lembro muito bem. Aí eu simplesmente vi uma notícia lá que tinha um cachorro vira-lata e tinha assim, criptomoeda concorrente do Dogecoin. Aí beleza, né? Mandei pro Moraes. Eu disse, cara, isso aqui vai valer alguma coisa daqui a 5 anos. Sei lá, vai E valer. mas tinha, por exemplo, quanto tempo que tinha lançado a moeda? Tinha feito um dia direito que lançou a Ah, moeda, os caras entendi, já entendi. lançaram a notícia. E a gente não sabe direito porque a moeda lançou, eu acho que aí os caras pagaram lá, disseram, ó, faz um artigo aí sobre a moeda da gente, a gente paga aí alguma taxa. Porque foi muito espontâneo. A moeda, a gente entrou no grupo, tinha 10 membros por aí, e daí começou a ter aquela coisa toda. Aí mandei pro Moraes, eu disse, vou comprar só no meme. Aí coloquei bem pouco, e daí foi subindo, subindo, daí a gente teve um lucro enorme. E o Moraes já botou mais, né? Porque se ele lucrou pra caralho. Foi, eu ainda coloquei mais um pouco, acho que quando o grupo bateu umas 1.000 pessoas, já tava o preço, já tava subindo um pouco. Aí eu A gente consegui. entrou no grupo, tinha Foi. 20 pessoas. Tinha 23 pessoas. Eu lembro que tinha menos de 30 que tava na carteira, né? No real. Aí, mano, eu coloquei uma mixaria. Coloquei tipo. Eu coloquei menos de 50 centavos de dólar. Porque eu tava na murriagem. Eu tava querendo comprar. Porque eu achei que era só uma piada. A gente tipo, que ia morrer, sabe? Tipo, essas que a gente compra na hora. Tipo, punch, tá ligado? Punch subiu e caiu na hora. Simplesmente morreu. Aí eu comecei a ver que o grupo tava crescendo cada vez mais e chegou a 100 pessoas muito rápido. Aí depois chegou a 1.000 pessoas muito rápido. E eu fui comprando aos pouquinhos, né? Aí meio que aconteceu uns problemas lá dentro do grupo do Telegram do Real, que os administradores estavam meio que distribuindo administrador para todo mundo. Era um dos donos do grupo, na verdade. Aí caiu pra caramba, caiu muito, muito. Aí eu comprei naquela hora também. Aí eu fui fazendo o DCA, né? Eu fui comprando na média do preço. E daí tu entrou na administração também, não foi? Tu conseguiu ver o fundo do poço lá dos administradores, né? Repete a pergunta aí, rapidão. É, tipo, tu entrou lá na equipe da administração, pouco tempo que tu O já cara tá entrou no jogando uma grupo. partida de LOL no meio do podcast e ele não escuta as perguntas. É, o cara tem TDAH, o cara tem TDAH, meu. Ah, ele deve Tá estar caindo, jogando, pô, velho. tá caindo. Cara usa nap de Aí, não, escada. mas eu entendi. É que eu não vou nem citar nome, né? Senão não é bom. Mas tinha um É. cara lá que ele distribuiu ADM pra todo mundo. O cara, ele inclusive. Não, vamos contar isso pra mais pra frente. Beleza. Mas eu vi que tava uma desorganização no grupo. Aí eu me dispus, eu chamei o Galaticão, falei que eu poderia ajudar, que eu já tinha um conhecimento, que eu tinha uma leve experiência. e que seria interessante para ajudar a organizar o grupo, porque eu tô vendo que o grupo tava uma merda. Aí ele, beleza, me deu um DM. Simples assim. O cara não perguntou nada, ele só deu. Aí a gente começou a organizar, eu e os ADMs que tinham lá. Depois chegou o Carioca lá do nosso grupo, o Palazzo, que também entrou. Aí aquele cara, véio, fez uma revolução no Real. Na moral, fez uma revolução. E ele tinha Que ele pego fez? ele pegou na baixa, não foi o real, já quando tinha caído o preço, não foi? Então, a gente mandou lá no grupo, falando que a gente tinha comprado o Real, que tava subindo pra caramba, né? Aí, Sim. o que que rolou? O Palazzo, ele chegou na total imprudência de carioca dele, querendo levar vantagem, colocou um puta dinheiro lá dentro. Aí a Para merda quem começou a cair. Ele comprou no topo, tá ligado? Rapidinho, para quem tá entendendo, a gente criou um grupo que era o Crypto Tigers, que agora é do Saco Cheio TV. Aí a gente criou esse grupo e a gente fica falando de criptomoeda em geral. Daí a gente mandou essa notícia no grupo e um pessoal começou a comprar também, querendo saber como é que era. E daí foi que a gente puxou um monte de gente para esse barco furado. É. Mas como é que ele salvou? Como é que ele revolucionou? O que ele fez exatamente? O desespero do Palazzo fez ele trabalhar 24 horas por dia. Ah, entendi. Ele Sim. vendo o dinheiro dele desaparecendo e ele começou a divulgar, Ele fazer o colocou quê? O um que ele robô fez? lá. Então, ele colocou um robozinho lá, o Group Help. Ajudou pra caramba, organizou várias coisas. Ele fez alguns grupos direcionados para organizar algumas coisas, então o cara era um puta administrador. Sim, o cara tinha colocado uma grana lá, viu que tava caindo, ele começou a. Tinha um FUD também, o pessoal começou a dizer que era scam, aí começaram a vender lá, o preço da moeda começou a derreter. Aí o Palácio foi lá e começou a escrever uns artigos para refutar o pessoal e tudo mais. Pode continuar, Marach. Basicamente ele fez. Ele organizou, ele administrou o grupo, né? Ele realmente foi o único ADM que presta naquele grupo. Porque os outros, eles queriam fazer o quê? Eles queriam mandar as pessoas comprarem, e quando tava a galera reclamando que só mandava comprar, eles mutavam um grupo e ficavam putos, tá ligado? Falavam que tava espalhando FUD, bora mutar o grupo, bora mutar o grupo. O Palazzo não. Ele fez um sistema de ajuda da galera, fez um o real, eu acho que é o Vira-Lata Help. Ele deu cargos para alguns administradores, e também a gente conversou com os dois principais, que foram, na verdade, eram os donos do grupo, que é o Galaticão e o Confortável. A gente conversou com eles privadamente, a gente fez um grupo só com os quatro, começou a meio conspirar contra os outros administradores. Aí os outros administradores Caramba. estavam fazendo merda, e a gente estava resolvendo com os caras que realmente sabiam o que era para fazer. E aí ele foi Caramba. dando as permissões para a gente, Por foi me dar a exemplo, permissão. administradores tipo Daniel Real. O Daniel Real Esse cara. foi até um que Esse cara é ajudou. maravilhoso. Eu vou falar então, o Rafael Palma, eu acho. Aquele cara distribuiu ADM para todo mundo. Inclusive, Inclusive. me pagou o jingle do Mog agora, que é outra moeda. Caramba, foi ter. O Thiago, tu fez o jingle pro Real, os caras te pagaram a graninha lá, não foi? Também. Isso. Fiz o jingle do Real e agora fiz o do Mog. Mas é o mesmo Ah, pessoal do pro Real, Rafael, esse quer do. dizer? Pro Rafael? O Rafael me pagou o do Mog. O pelo real, eu não sei quem me pagou. Eu passei pro Moraes a minha carteira e ele passou para alguém depois mandou o dinheiro. Não sei quem foi que me pagou. Tô confortável. É Ah. o laranja de cripto aqui, é brincadeira. Então, aí esse Rafael, só que ele passou pra uma galera que não sabia nada. Só foi distribuindo. E o Galaticão, ele deu também um grupo muito importante, que era o grupo de ajuda do Real, pra uma mulher que na verdade não era mulher, mas todo mundo achava que era. Eu esqueci o nome, Sergiane? Acho que era Ah, mas quem Sergiane. começou a pirar e começou a banir, tipo, virar uma ditadura do caralho, não, tipo, subiu a cabeça o poder. Quão baixo é um ser humano, né, que fica o Esse poder cara é de um grupo? disléxico. Então, tipo, ele não sabia nem falar como ajudar. Ele É, o também não cara. sabia o que falar. Então, ele chamava a gente para perguntar o que a gente devia falar para ele falar, tá ligado? É, Era uma enquanto bagunça, né? o cara dizia que tudo era culpa da Binance. Ah, tu mandou o BNB para o endereço errado, é, fala com o suporte da Binance. Tudo era o suporte da Binance. Se você criticasse, ele dizia que estava ajudando, que era o certo lá. É, bom, e ficava dizendo que também, ah, porque é, ficava dizendo que era a mulher que dava, que tinha autoridade para tudo lá. Então, imagina também o quão o cara é, não tem lá autoestima também, né? Sei lá, que o cara pegou, criou um perfil se passando por mulher para poder ganhar ainda a vantagem de conseguir Não, não. Ele se passou. administrador. O nome dele era de mulher mesmo. Era? O nome dele é de mulher. Oxi, caralho, porque tipo, Sergio. o. Me falaram que era uma mulher, me mandaram um áudio com um nome lá de Sergiane. Aí disseram, não, cara, é um homem. Aí eu, caramba. Pois é, todo mundo achou que era mulher também. Ah, mas aí bora falar do resto. Aí chegou no nosso grupo também algumas pessoas inconsequentes que foram entrando junto com a gente, né? Então, eu e o Links colocamos um pouco de dinheiro, basicamente, no início. Só que chegou uma galera atrasada que ficou em fomo, né? Ficou em desespero, com medo de perder a oportunidade. Comprou muito, tipo o Felipe Nagano, lá do CryptoTigers. Aquele cara colocou, tipo, a gente colocou 1 centavo, ele colocou, tipo, 5 dólares. Isso que era muito, tá ligado? Naquela época, pra essa moeda. E aí ele virou uma baleia, velho. Ele colocou lá 5 dólares, eu acho, R$ 5 por aí, e virou uma puta baleia de 2 trilhões. Aí foi inclusive por causa dele que eu chamei o Galacticão e eu falei, tipo, ah, o nosso grupo tá, o privado tem mais de 3 trilhões de real, eu queria ajudar. E junto veio o Junto. Spook, que é Ah, que o esse daí é uma brasileiro figura. médico. O brasileiro médico. Aí eu tô aqui separado com os stickers, velho. Só que isso aqui foi mais pro final. Quando a gente já tava, tipo, só na palhaçada mesmo na administração. Aí Aquilo ali vocês foi. lembram do grupo Top Investidores? Lembro. Eu lembro, pode continuar falando, cara. Então, a galera tinha zero conhecimento. Então chegava esses administradores que sabiam fazer uma conta na Binance, se sabiam comprar alguma coisa na PancakeSwap. Então eles já eram. O nível de QI já era 3 vezes maior do que essa galera normal, pelo Jets. Então até que dava para ajudar. Inclusive a Sergiane começou. Ou Sergiane começou a colocar outras pessoas também que não sabiam nada, mas que conseguiam ajudar quem sabia ainda menos, né? E sempre surgia uma pérola, cara. Uma coisa muito boa. Aquele grupo era caçar pérola de burrice do ser humano. Cara perguntando É. como é que faz para comprar baleia, onde compra baleia? Olha isso aqui. E o cara que colocou foi quanto? Foi 25, foi 30 dólares, aí foi tirar, virou 27, foi 25. Aí ele É, disse que acionava que o espécie stickers, de. cara. Que tipo de investimento é esse em que eu coloquei 30 dólares e agora que eu vendi só me voltaram 21? Eu vou Aqui, ó. procurar as autoridades e vou processar vocês. O cara Gostaria não. de uma resposta dos administradores em privado. Como investir 31 dólares e para vender receber 20 dólares? Se foi isso, acionarei a justiça. Cara, Acionarei, né? Teve um cara que falou assim. esse episódio foi ótimo, cara. Teve um cara que falou assim: galera, como faz o cálculo do meu dinheiro investido se o real chegar a 1 centavo? Quer dizer, a 10 centavos. 0,1 dólares, eu presumo, né? Ou então reais, eu não sei. Aí ele falou. Aí outro cara chegou. Peraí, o Claudinho perguntou isso. Aí chegou o Lauro Henrique e respondeu: é só você fazer o cálculo de 1, que você chega no de 0,1. Tranquilo. Eu tenho 3 bilhões de moeda real. Se ele chegar a 1, eu tenho 3 milhões de reais. E se ele chegar a 0,1 centavo, eu tenho R$ 300 mil no bolso. Para quem não entendeu, eu vou explicar isso aqui, o quão burro isso aqui Cara, é. bateu aqui. Eu li Eu muitas buguei. vezes isso aqui para entender, velho. Primeiro, ó, O cara embaixo não sabe fazer uma divisão de 10, né? Ele teria que fazer exatamente o que ele disse aqui, fazer o cálculo para R$ 1, eu acho, que aí você chega no 0,1, tranquilo, isso é verdade. Só que aí o que que ele fez? Ele falou que ele tem 3 bilhões da moeda real, e se os 3 bilhões dele, cada moeda chegar a valer R$ 1, ele vai ter 3 milhões. Então ele Putz, já comeu um dinheiro aí. e já 3 comeu bilhões. 3 já, direto. Era para ele ter 3 bilhões e ele tem só 3 milhões agora. Mas se chegar a 0,1 centavo, ou seja, é 0,001 real, ele disse que ia ter R$ 300 mil no bolso. Olha isso aí. Você vê o nível que qualquer um pode ser um administrador de grupo de Telegram, de Zap, E até de como que Reddit. coisa que, tipo, não sei, a impressão que eu tinha com o Real, com o grupo lá do Telegram deles lá, era meio que um, não sei, parecia um negócio meio de WhatsApp, assim, era só gente meio burra, que não fazia, não falava direito, não sabia fazer nada, era bem esquisito, o jeito que Era os um caras pessoal. conversavam, né? O pessoal chegava lá perdido, não sabia nem como comprar, não sabia nem o que era criptomoeda. Eu digo assim, a Achava às vezes. vibe no geral era meio WhatsApp, assim, era, puta, não sei explicar, mas era uma vibe meio merda. É, o Ah, brasileiro brasileiro médio. médio. Todo. Cara, parecia que tem pego um monte de grupo de família ali juntado e jogou o pessoal ali, tá ligado? Foi o que Sim. aconteceu, pô. Mas é isso mesmo. Alguém do, sei lá, o teu sobrinho, imagina, ele compra R$ 1 em real e faz R$ 1.000 em um dia. Aí ele fala isso pros pais dele, aí os pais dele mandam no grupo da família, aí manda no grupo da família do lado, família do cunhado, aí geral chega assim no Telegram, faz grupo, quer dizer, faz uma conta pra entrar no Telegram, e aí tinha gente que não sabia nem mexer. Tem gente querendo mandar áudio e não conseguia também. Sabe aquele negócio de clicar duas vezes? Sim, Era muito caramba. engraçado. Era muito engraçado. Então é o brasileiro realmente médio que não sabe nem. Tipo, eles perguntavam qual era o site de comprar, mas eles não sabiam o básico. Tipo, não sabiam que tinha que ter uma carteira para conectar no site que tem que comprar, não sabia que precisa pagar a FII, sabe? Aí foi por esse motivo que o Confortável até ele deu a ideia de fazer um grupo educacional, então ajudar a galera realmente a entender o que é DeFi, né? E foi aí que surgiu o Real Educacional. É que essa era a proposta, né, até da moeda, que era ensinar DeFi para os brasileiros, só que jogaram ali o pessoal e o pessoal chegou sem saber de nada. Aí depois que vieram criar um grupo para poder ajudar o pessoal sobre DeFi e criptomoeda no geral, assim. Aí o Palácio, ele tinha um carinho muito grande pelo meu grupo. Inclusive, ele que estava realmente controlando tudo, estava controlando toda a administração do grupo. E o Galacticão, ele sempre atrapalhava a gente, tipo, ele colocava ADM em outra pessoa que não devia ter, ou então dava permissão, sabe? Permissão para a pessoa dar ADM para outra pessoa. Aí virava aquela Caramba. bagunça. Aí o Palácio falou para eu fazer o Real Educacional, eu também tive essa, não sei se foi ele que falou, mas a gente teve essa ideia junto com os administradores lá, quer dizer, os donos do grupo mesmo. E, velho, simplesmente deu certo aquele grupinho, tinha pessoas que tinham QI mais alto, era aquele, foi o grupo de maior concentração de QI que eu já vi no Brasil, sabe? Tinha Eu doutor, tinha os caras fazendo doutorado, né, em blockchain, ciência da computação, essas coisas pesadas. Foi bem Cara, da hora. eu lembro que Só eu que fiquei ainda. até uns. Vou falar. Não, vou falar. Ah, sim. Eu lembro que eu fiquei até umas 4 da manhã. Eu peguei a call 11 horas da noite. Fiquei até 4 horas da manhã ensinando o cara a comprar real. Tipo, todo o processo: desde criar uma conta na Binance, verificar documento, comprar BNB, mandar para a carteira da Trust Wallet, ensinar para ele a diferença entre os endereços lá da rede, o BEP2, BEP20, aí ensinar também sobre a PancakeSwap. Tipo, foi todo um processo Até amanhecer, o cara ainda não conseguiu comprar. Aí eu tive que deixar a bola para um pessoal lá, ensinando a ele. E quando foi umas 10 da manhã, eu olhei e o cara tinha comprado. Foi para foi 10 reais do real, que não dava nem bilhões mais. Era só mil, era milhões, eu nem lembro direito. Eu lembro que justamente por causa desse problema, porque também o grupo educacional estava sendo dominado por aquele jegue, o Sergiane, que o Palácio fez o Real Educacional, que era um grupo completamente. Eu não sei a palavra que ele usou, mas era um grupo 100% direto ali. Tu entrava, clicava no seu problema, aí ele te direcionava para o seu problema, tinha resolução, tinha vídeo. Até o primeiro vídeo lá é meu. Aí a galera simplesmente não conseguia entrar naquele grupo, procurar e resolver o próprio problema. Tinha que perguntar para alguém. Aí a gente primeiro falava: se você não conseguiu acessar isso aqui, entra lá no grupo do Sergiane. Só que aí o que o Sergiane fez? Roubou o grupo, porque ele achou que o grupo estava sendo roubado dele. Aí a gente teve que criar outro grupo. E o grupo Aí o nem era Sergiane. dele. E ele não conseguia dar o dono do grupo para outra pessoa, ele não conseguia dar a posse do grupo para outra pessoa. Aí, Caramba. beleza, começou a funcionar assim, e foi o segundo pump do Real, né? Eu tô até com um gráfico aqui. E enquanto isso, o preço ia pro caralho. Não, o preço tava indo pro caralho, só que aí chegou o grandiosíssimo Carioca, ajudou. Aí foi mais ou menos no dia 27 de março, se vocês forem ver no gráfico, hein? Dia 27 de março, aí explodiu, eu vou falar só o númerozinho ali do final, tava 500 mais ou menos. Aí depois que o Palácio entrou, foi direto para 7.100, aí depois caiu de novo, e depois o máximo, que foi a alta histórica do Real, foi 12.000. 480. Foi justamente por causa da gestão do cara. Eu lembro que eu acordei, o Moraes foi e falou: cara, dá uma olhada aí no teu na tua carteira aí no aplicativo do Real, que eles fizeram um aplicativo para você ficar acompanhando quanto lá ali é o a quantidade que você tinha. Quando eu vi lá, tinha 50k, pô. 50k. E aí o que que aconteceu? Pela ganância, eu acabei não vendendo tudo, só vendi o que eu acho que foi uns 25k por aí. E até minha namorada falou: Acabou. cara, tira, tira, tira, tira. E eu dizendo: não, vai subir mais e tal. E daí eu não vendi, perdi quase toda essa grana, mas eu ainda fiquei no lucro, porque eu tinha colocado muito pouco, valor quase irrisório assim, e consegui uma Ó, grana. 25 mil reais, cara. Tá louco. Cara, deu para comprar minhas coisas. Eu tava sem um PC decente, deu para comprar um PC que já tá. O PC que eu tava morrendo já, desquentava, desligava, aqui é um ambiente quente pra caramba. Aí quando ele esquentava, aí desligava, eu tinha que reiniciar, era aquele processo. Deu para comprar um PC bom, deu para comprar uma TV pro meu quarto. Enfim, deu para ajudar meus pais aqui, que tava me enchendo o saco com conta de luz, essas coisas assim, dizendo que ia me botar para fora de casa e pá. Imagina a situação que tava do nada, do dia pra noite, muda assim, cara. E aí, seus pais não se confiaram? O que que eles acham? Você falou: ah, eu comprei um negócio na internet aqui. Qual foi a sua explicação para velhos? Cara, meus pais, eles já tinham uma noção de criptomoeda há muito tempo, só que o problema é que era. Eu falei, né, que tinha feito um investimento numa moeda de um cachorro, começaram a rir, obviamente. Aí daí perguntaram quanto eu tinha lucrado, eu falei um pouco menos, né, do que eu tinha ganho, Malandro. mas mesmo assim teve aquela, sabe, tipo, ah, ele tá com muito dinheiro, vamos, né? Eu, tipo, eu paguei uma conta de luz aí, mas mesmo assim Vamos levar tava, ah, vantagem. me dá um dinheiro aí, me ensina aí como é que faz para eu multiplicar todo esse dinheiro aí e tal. E minha mãe ainda desconfia que foi alguma coisa ilegal, porque minha mãe sempre ainda tem um pé atrás comigo. Ela fala assim: olha, eu acho que você deve ter cuidado aí com as coisas que você faz na internet, porque tem o pessoal aí, ó. Você viu aí o pessoal sendo preso aí por fazer coisa errada na internet. Você tome cuidado aí, porque eu não sei o que é que você tá acessando. Aí, tipo, é, basicamente, sabe, entrou numa paranoia também Ah, você tem que... 26 anos. Eu tenho 20, cara. Ah, 20 já? É, porque você é mais moleque ainda. Que eu tava na minha cabeça, uma mãe falando isso pra um cara, meu. Não É, tava cara. entrando na minha cabeça, mas é porque você é novinho. Mas ela tem isso, é o quê? Desde que eu peguei num computador e aprendi o que é internet, cara. É muito tempo que ela tem essa paranoia. Porque ela olhava tudo o que eu acessava, que é compreensível, mas até certa idade e tal. Mas depois ela começou a me deixar mais livre. Aí daí ela começou a ter umas certas paranoias, achando que eu tava fazendo coisa ilegal e tudo mais. Aí Ah. até hoje também tem isso. Putz. Tu faz, pô. Oi? Pera, eu não entendi. Polêmico, pô. Cara, eu só baixo o torrent aí, cara. De vez em quando chega umas multas assim de. Mas eu deixo pra lá, cara. Não pago não. Tô brincando, não chega nada não, mas eu baixo torrent. Acho que é a única coisa legal que eu faço. Tem uns grupos, tem Eu não uns cursos faço aí na nada. internet. Eu não sei se eu compor uma música mequetrefe e o cara me pagar, eu me sinto um golpista, mas eu acho que pela lei não é um golpe isso aí, não. Não, Não. não, não. Aí, Thiago, conta a história do Levei Vantagem. Como é que começou isso aí? Qual foi Do a ideia? Levei Vantagem. Ah, é, agora que eu lembrei. Foi por causa do ADM. Lembrou o links do Felipe Ah, lá? sim. Um Sim. gordaça. É. Foi, o cara surtou lá no grupo, um ADM lá. É, Ele surtou. a gente tava sendo natural, conversando sobre coisas que estavam surgindo, Eu e tava feliz pra obviamente, como o caramba. Real tava muito hypado, a gente tava falando muito sobre o Real. Aí ele falou, gente, o grupo é para todas as criptos, tem que falar de todas, não é só uma, vocês estão falando só de uma. Eu vou ter que interromper o papo se vocês ficarem falando só do Real. Aí eu sabe, cara, que você prefere, tipo, tá, tipo. É melhor isolar o cara do que tentar fazer ele entender alguma coisa. Aí eu só saí e fiz o outro grupo, entendeu? Que era Foi justamente pra gente um poder grupo à falar o que a parte. gente quisesse. Sem um Que o cara. gordo enchendo o saco. É, o cara do nada, ele ainda. É, o cara ainda de vez em quando vendo pra ver, ah, como é que vocês estão aí com as moedas e tal? Porque vocês devem ter se ferrado muito, vocês se fuderam muito. Cara não Ele não é um milionário? aceita. O É, cara o não é um cara não milionário? O que ele tá fazendo? aceita. É, Não o perdeu. cara não aceita que a gente conseguiu ganhar uma grana rápido. E da forma mais inusitada possível, porque o cara não, porque eu minerei Bitcoin, não, porque eu investi em Bitcoin, eu sou anarcocapitalista, essa porra toda. O cara ultrapassou o limite da infantilidade, velho. O cara tem Não, e o 25 fato anos. dele ainda estar desejando que outras pessoas tenham se ferrado por tal motivo mostra que o cara é uma ameba, meu. Cara, sei lá. Esse cara precisa, sei lá. Para quem acredita em reencarnação assim, esse cara precisa reencarnar umas 15 vezes para aprender a ser gente, porque tá meio baratal, né, o comportamento do cara. Tipo, é, vocês devem ter se fudido muito, hein? Aí, se fudeu muito lá. Tipo, parece que o cara se alimenta dessas coisas, assim, sabe? O cara é sujo por dentro. Pô, É ele é mó esse. bonzinho, velho. Eu fui mó bonzinho com o cara. Podia já ter expulsado ele. Ele não era ouvinte nem nada também. Porque o grupo, na época lá, meio que entrou uma galera do Polêmico, né? Sim. Que hoje em dia é quase nada. Deve ser no máximo umas 30 pessoas lá. Aí. Então, eu fui bonzinho com o cara. Eu chamei ele no PV. Chamei pra conversar, sabe? Ele não me respondeu. Aí eu deixei o nome dele lá de. Atenciosamente, vírgula, porque ele, naquele textão que ele escreveu reclamando, Sim. ele chegou e falou no finalzinho: atenciosamente, vírgula, Felipe, ponto. Aí, só pra zoar com o cara, eu não deixei ele como ADM, eu só deixei com um títulozinho do lado: atenciosamente, vírgula. Aí ele ficou puto de novo. Ele me pediu pra tirar ele de ADM, porque ele não queria ter nenhum. É, ele não queria o nome dele vinculado ao meu grupo. Aí ele falou isso. Beleza, foi Como se o tranquilo. nome Tirei o dele, ADM a dele. loucura do cara, o que que tem, qual é o problema real, o seu nome estar vinculado ao grupo, como se ele fosse o Elon Musk, tipo, o que, tipo assim, como assim, não quero ter meu nome vinculado a este grupo, Ele é o ego importante, do pô. cara tá descontrolado, cara, É. É importante, milionário. O cara vivia mandando foto de iPhone, do cara disse que ia mudar para uns três países. Acho que o cara É, e deu a qualquer volta discussão no que ele mundo. entrava, ele falava assim com o cara: é, e cadê seu milhão? Eu tenho 1 milhão, e você? Cadê seu milhão? Puta, nego nojento, né, cara? E o fato dele tá, tipo, não, tipo, tá preocupado no sentido de tá prestando atenção se outras pessoas se fuderam, ah, esse cara se fudeu porque não sei o quê, de raivinha, mostra que o milhão ou os milhões, sei lá, que ele tem. Ele continua sendo o mesmo merdinha infeliz, sabe? Rancoroso, se sentindo mal o tempo todo, com vontade de ofender as outras pessoas. Então, tipo, é o milhão mais inútil que existe na face da Terra, é o que tá na conta bancária desse cara. Porque ele continua sendo um merda. E o Thiago tava falando de reencarnação. Isso se o cara não for punido em todas as reencarnações, o cara ainda não aprende nada. O cara continua a mesma bosta ainda, cara. Tipo, o cara fica condenado nesse loop de ser um Então, bosta. você regride, né? Se você fizer merda, em vez de viver uma vida que tem algum propósito, crescimento espiritual, se viver só para hedonismo, nossa, trepar, comer pra caralho, e ganhar dinheiro e ficar humilhando os outros, perguntando de milhão, nossa, tem milhão? Isso provavelmente o cara vai regredir, o cara vai voltar, sei lá, a barata, talvez. Aí, galera, Cara. só uma perguntinha aqui. Vocês estão ouvindo muito barulho? Porque eu não tô conseguindo mutar aqui, tá? Se eu for mutar, Tá a bom, ligação por mim cai. tá Não sei por perfeito. quê. Cara, o áudio tá massa. O meu aqui tá, não sei se tem muito eco, não sei se tem barulho de ventilador aqui, que o meu ventilador Pra mim parece tá que eu tô tudo na fábrica perfeito. da Volkswagen. Então, bora lá. A gente tava na era do Levei Vantagem. Ah, é, eu criei esse grupo porque tinha um imbecil que era administrador de um grupo que ficava deletando as mensagens de pessoas normais conversando. Era basicamente isso. Aí eu fiz o grupo e eu achei muito engraçado esse meme na época. Do carinha na frente do computador, tipo, cara, aquilo sumariza muito bem o brasileiro, assim, entendeu? E eu achei muito engraçado aquilo e criei um grupo chamado Levei Vantagem, que rendeu muito meme, rendeu muita coisa boa, cara. O maluco lá do gás, que precisava de dinheiro, ele botou dinheiro no real, o real despencou, ele ficou sem dinheiro para comprar gás. Teve cara que Aí pediu crédito no Itaú. alguém do grupo foi lá e deu. Depositou para ele, fez um Pix de R$ 90 para o cara comprar gás E e pediu pediu em para troca agradecer. um vídeo falando levei vantagem. Não, não, Aí antes. Eu acho que foi aquele teu amigo lá. Esqueci o nome do cara agora, velho. Mas ele. o Lucão? Não, o outro. O Iago? Aliano. Esqueci o Como? nome dele, Aliano. Aí ele. Eu não lembro. Aí também teve o MH, não sei o nome do cara, Marcos Henrique, sei lá. Esse aí eu tô Aí ligado. ele pediu para agradecer em nome do Real, em nome do Vira-Lata Fans. Aí ele mandou no grupo do Real, falando obrigado à diretoria do Real, que me ajudou a pagar o gás. E tipo, eram os R$ 90 do cara, e aí uma galera ajudou ele. Ele foi lá mó bonitinho e agradeceu o Real. Só que aí na segunda vez. Aí já foram mais abusados. Pediram pro cara mandar dois vídeos falando, ri, levei vantagem. Levei vantagem. E o E ele cara tinha fez um vídeo, velho, pra mendigar o dinheiro. caramba, Coitado, eu fico com um pouco de Era pra pena. pagar o aluguel. Eu queria ter esse vídeo agora para colocar. Na real, eu queria ter uma placa aqui de áudio para poder colocar esse vídeo aqui, para poder vocês Cara, ouvirem alguém também. pode ter. Só que o Thiago apagou o grupo, não tem mais. Ah, é verdade, mas não mandaram Eu no outro. apaguei. É, alguém mandou no saco cheio. É, existe, não existe. Em algum lugar ele existe. Vou procurar um dia desse. Em algum Aí, lugar neste tipo. vasta rede do Telegram. Tá aí. Isso. Mas, ó, olha como o Real foi importante, velho. Primeiro, que ele é um código aberto. Qualquer um pode copiar e colar. Tanto é que fizeram isso, fizeram Miau, né? Que é a cópia do Vira-Lata em gato. E fizeram E. real, au. Tem um real, aí tem um real, au. Fizeram, cara. Foi mó merda também. E fizeram o centavinho também, né? Mas porra, assim. Foi. Caramelinho também, eu não lembro. Caramelinho. Então, o Real, ele abriu a porta pro esgoto da Pro shitcoin no inferno. Brasil. Isso. E, além disso, educou realmente a galera aqui que é DeFi. Então, a galera agora sabe comprar shitcoin. E, consequentemente, tem que comprar BNB e acaba querendo comprar Bitcoin também, porque tem que fazer uma conta em alguma coisa, alguma corretora, né? Os caras gourmetizaram a forma de perder dinheiro de dar uma forma mais rápida possível, cara. É, então esse cara aí, por exemplo, que perdeu o dinheiro do aluguel e o dinheiro do gás, ele foi prometido que ele ia fazer. O real fez o quê? Fez 56 mil por cento. Ele foi prometido que ia fazer 56 mil por cento dos R$ 90 dele. Então ele entrou achando que ia sair milionário, tá ligado? E no final ele saiu pobre. Só que outro cara, igual a gente, tipo, a gente entrou e saiu com puta dinheiro. Então, a gente realmente está propagando essa mensagem do DeFi. E o cara não, o cara ele vai falar que é golpe, esquema, vai falar que é pirâmide. É, É, porque o tem um cara burro que que entrou no perde o negócio. negócio e perdeu o dinheiro, o cérebro baratal dele, obviamente, né, na hora, ah, levei um golpe, é esquema. É, se o cara tá ganhando dinheiro, ele fala que é mil maravilha, mas se ele perde, é golpe, é tudo que não presta, o cara não O cara não sabe, o entende cara. nada, entendeu? Tipo assim, quando tá subindo o preço, ele tá ganhando dinheiro, ele fica, ah, o projeto é maravilhoso, é genial. Ele nem sabe, nem tem projeto. Ah, ajudar cachorro, mas são as pessoas que mandam Pix pro negócio, é só o token, não precisa do token pra É isso o cara. acontecer, entendeu? O token É não tem o. necessidade dos caras, não, porque o real é muito importante. Pra não dizer, aí quando cai, isso é um golpe, isso é um não sei o quê. É o cara. O token lá só serve de enfeite, né? Para o cara ficar tentar ainda ter uma esperança de ganhar alguma grana muito rápido. Mas o cara só chega lá e fala: ó, essa instituição aqui, tá aqui o Pix. E os caras tiram do próprio bolso. Tem cara que faz Pix de 50 centavos um real, cara, para poder doar, para você ter uma ideia de como. É a força, vamos dizer assim, da moeda, né? Ah, então, o real já doou mais de 70 mil reais. Vocês acham que o real daqui, tipo, uns 2, 3 anos vai estar tá como, hein? Vai voltar. Você acha que vai crescer? Eu acho. Ah, cara, Peraí que eu tô procurando um negócio aqui. Por que que Isso você acha isso? se. Por causa dos ciclos, né? Das shitcoins. Então, E acho que a se. insistência do Tigre também, em algum momento, os caras não param nunca, né? Nunca. A insistência dos caras, em algum momento, vai. Só que aí é óbvio, né? Imagina o que deve ter baleia também, nessas baixas que dá, os caras compram pra caralho. É óbvio que vai ter um monte de queda fodida, e nessas quedas aí, muita gente vai vender com prejuízo porque vai ficar com medo de achando que vai perder mais. E vai Então, aí vai ter um novo ciclo de gente chamando de scam e não sei o quê. se os caras mantiverem o desenvolvimento do real, vai evoluir, cara. É meio que inevitável isso. Porque a galera que entrou no início e vendeu vai olhar de novo e vai ver que tem potencial, porque já tem topo, então pode alcançar o topo de novo. Mas é assim, é complicado. Aí o site tá Pessoal, bonito, eles estão com um aplicativo, eles estão com DEX também. Uma DEX é uma Decentralized Exchange. vocês Gente, lembram rapidinho aqui. quando deu uma bugada no. Ah. Rapidinho aqui. Que eu tô aqui gravando na casa da minha avó, meu irmão aqui tá chorando. Eu vou ver o que é rapidinho aqui. Desculpa interromper, rapidão. Beleza. Putz. Falei, É, tchau. você lembra o. Era só ele falar, gente, já volto. O cara teve. Interromper e ficar uma hora falando para tá. É igual você agora, né? Você lembra que deu um bug no Blockfolio e mostrava que tipo assim que você tinha sei lá 50 milhões de dólares em real e os caras Vou ler aqui então. Ó, Mauri Santos, aquele saldo na Blockfolio não é real? Já xinguei e pedi demissão pro meu chefe. E agora, o que eu faço? o cara abriu um aplicativo que tipo, você não compra e vende nada por ele, nem é uma carteira, não guarda nada. Você só Passar números. simula, né? Você só, tipo assim, você seleciona o Bitcoin, bota quanto de Bitcoin eu tenho e ele te mostra quanto o valor total de todos os seus investimentos. Basicamente é um portfólio. Deu um bug que esse portfólio mostrou o valor do real muito mais alto do que era. Então o Mostrou cara como se que fosse um real. mostrou como se fosse um real. Então tinha muita gente do nada acordou, olhou o Blockfolio e tinha lá 1 bilhão. 2 bilhões e nego saiu surtando, né? Sim, mano. Foi muito esquisita essa hora. Porque tinha uma forma muito fácil de arrumar. E eu tive que fazer um vídeo e tive que mandar pro Vira Lata Finance ou é o vira-lata help. Aí eu mandei para lá. Só que ninguém entendia, Vitor. As pessoas não entendem e não conseguem seguir um passo a passo, porque é muito difícil. Aí o que que eles Não, fizeram? tá Eles louco. realmente estavam reclamando, putz, com o time do Real, com os desenvolvedores, achando que era culpa deles. Mas era culpa daquela corretora, filha da puta. Eu Que voltei aqui. simplesmente roubou, mano, muita gente. Aquela merda roubou muita gente. Primeiro que a Quem? carteira que Quem eles roubou? compram. Aquela corretora lá, tu sabe qual é? Bitcoin Brasil, a Brasil Bitcoin. É. Foi essa. Mas eu tô falando isso de forma hipotética, tá, galera? Porque eu não quero receber processo. Mas o que Ninguém vai ouvir aconteceu? isso aqui, cara. Hipoteticamente, eu sei, mas hipoteticamente, o que aconteceu? Só tem Eles uma estavam pessoa que ganhando. ouve isso aqui, cara, e deve ser minha namorada que só ouve isso aqui porque ela quer me agradar. Entendi. Não, o que eu digo, ninguém vai ouvir, não é porque vai ter pouca view ou muita view, tipo assim, ninguém se importa, entendeu? Vai ser para quem estiver ouvindo, vai ser só uma palavra, entendeu? É, e vai ser uma corretora qualquer, cara. É uma corretora que nem tem popularidade direito, quase ninguém usa ela, a confiança dela é quase nula, assim. Os caras não confiam tanto nela. O pessoal usa direto a Binance, a Mercado Bitcoin. Mas o que ela fez, basicamente, que fudeu as pessoas? Ela registrou a real numa cotação de literalmente R$ 1. Aí o pessoal começou a vender a moeda, tanto na Pancake como na própria corretora, achando que estava milionário. Aí quando foi ver, sei lá, o cara que tinha colocado R$ 10 ficou com R$ 5, voltou a ter os 10, achou que ia Não, ter quem milhões colocou na 10 conta. ficou com 1 centavo. É, tipo isso Peraí, também. aí eu lembro que tinha uns caras meio que dando uma despertalhão no grupo, falando assim: ó, gente, compra na PancakeSwap e vende lá na outra que tá dando muito lucro. Aí não Tem muito cara de dinheiro. chegava lá. Aí não Então, chegava na corretora e mas não não dava dá para pra sacar da fazer isso. corretora. É. Não dava nem para mandar e nem para sacar. E quem conseguiu, não conseguiu vender na cotação certa, porque na verdade era R$ 1.000 igual a um não sei o quê, né? Então era uma cotação errada. Aí Entendi. causou problema no Blockfolio. Aí a galera começou a ficar puta. Aí a galera achou que era golpe de novo. Então, Aí muita sempre o gente cara tentou com levar a mente de vantagem e merda. tomou no cu, então. Sim, aí a mente de barata, igual tu falou, o cara olha e fala, é golpe, tem gente ficando bilionário, eu não tô, então é golpe. Aí, o que que rolou, mano? A galera começou a vender pra caralho, ficou puto. Aí, o que que os administradores de office faziam? Ah, vamos mutar, muito fode, muito fode. O que piorou, né? Porque Piorou mutou pra tudo caralho. e começou a sair as pessoas do grupo e ficar com mais medo ainda. E o grupo começou a diminuir. Tipo, Sim. eu lembro que teve uma época que cada dia era, sei lá, 500 pessoas a menos no grupo. Agora acho que E meio que tinha parou, né? 25 mil pessoas. É, parou de Tinha cair. 25 mil. Eu lembro que cada hora que eu olhava tinha 500 a menos. E cara, a gente entrou com 20 pessoas. A gente fez 1.000. A gente conseguiu ver fazer 1.000 vezes o inicial que a gente entrou, tá ligado? Sim. Então só disso já mostra que realmente a valorização foi muito grande. Imagina se uma pessoa colocou R$ 1, por exemplo. Eu Quanto queria muito dinheiro? ter entrado nessa jogada e ganhado pelo menos uns 10 pau. Eu peguei o BNB, eu ganhei um BNB pelo Dingo, que valia na época 300 dólares, R$ 1.500. Botei todo de real. E aí isso chegou a valer R$ 8.500 em algum momento. E eu não vendi. Porque eu não sabia. Que eu não tinha ideia, cara. Eu entrei, tipo, eu não tinha ideia que o negócio sobe, desce e tal. Tipo, pra mim tá lá. Tá, 1.500 virou 8.500 e é meu já. Eu não tinha noção. Aí eu via, caiu pra 6.000. Eu falei, puta, agora eu não vou vender, né? Se valia 8.500, caiu pra 6.000, vou perder 2.500. Aí caiu pra 5, 4, 3. Aí daqui a pouco eu tinha menos do que eu investi. Aí virou, tipo, sei lá, R$ 700, alguma coisa assim. Aí eu fui meio que desencanando e eu tinha vários, acho que 20 bilhões, alguma coisa assim. E aí eu tipo, trocava R$ 1 bilhão por uma shitcoin qualquer. Eu fiquei fazendo isso com várias shitcoins, cara. Eu botava R$ 1 bilhão por uma shitcoin qualquer, que obviamente não dava em nada, e eu perdia isso. Então foi basicamente tudo pro ralo. Eu não lucrei porra nenhuma com real. Eu fiz um jingle. Trabalhei, o cara me pagou, eu peguei o dinheiro do pagamento, comprei a própria moeda do cara e perdi o dinheiro. Você ganha o conhecimento. Ganhei essa história para contar também aqui nesse podcast. E daí tu usou esse teu conhecimento, essa história aí, para ganhar vantagem com a Mel também, não foi, cara? E outra coisa, o cara me chamou para fazer um jingle por, o cara da Mog, né, o Rafael, que é esse sim me deu vantagem, por causa do jingle do Real. Então valeu para isso também. Então agora eu sou o cara dos jingles. Ele me pagou em Mog, no dia que ele me pagou valiam R$ 400 em Mog. Eu esperei, quando deu tipo um dia eu acordei, tava valendo lá R$ 1.012. Falei, porra, de 400 para 1.012. Vendi e tô felicíssimo com isso. Apaguei o gráfico, não sei mais quanto tá o preço. Cara, eu tô aprendendo a lidar muito melhor com isso aí agora. Depois que eu vendi, eu não olho o gráfico mais. E quando eu compro, eu também não fico monitorando assim. Só quando é um negócio, tipo assim, o Mel, por exemplo, que é um negócio que sobe no meio de uma madrugada, ele sobe 10 vezes e ele sobe, faz 10x, depois cai 90% desses 10x e volta pro que era, na mesma noite. Mas de resto, tipo, um Cardano, essas coisas assim, essas coisas que eu tô comprando mais agora, eu nem fico olhando mais, cara. E quando eu Quando vendo, eu eu vendo. também foda-se, pra mim morreu a moeda. E tu comprou outra shitcoin depois dessa da Mel, do Real, ou só tá agora no projeto mais consolidado, A, da BNB? Eu tô só em projetos consolidados. Eu tenho bastante cake, tudo que tá cake, cada baixo do cake eu tento comprar um pouquinho. Mas eu tô com Bingos, cara. O Bingos é um negócio que o Felipe Nagano ganhou muita grana com ele, com esse projeto, que é um negócio meio de cachorro, acho que é de gato, é É um um gato. bicho lá. É aquele É um gato sem gato. pelo, feio pra cacete. Tem um olho grande pra caralho. Aí, essa Bingos tava numa puta alta histórica e com essa quebra que deu recentemente, ela foi pro buraco, cara. Foi pro buraco. E aí eu falei com o Felipe, cara, você acha que o Bingos volta? Ele falou, sim, volta. E aí eu entrei, comprei pra caralho. Comprei tipo, talvez uns R$ 2.000. Mas assim, lotei o bolso, tá num preço muito baixo. Se voltar ao que tava antes, se voltar na metade do que tava antes, eu faço uns 100 pau de lucro. Vou entrar nessa vantagem também. Nessa Bingos, então vai. Eu tô pensando também, eu tô com a grana em LBC, que é a moeda da Library. É um projeto consolidado e ao mesmo tempo não é. Não, por conta da investigação lá que tá tendo da SEC, que disse que eles estão fraudando imobiliárias, alguma coisa assim, certificado lá. Aí disso o preço da moeda estava o quê? 30 centavos de dólares. Chegou Aí bem. eu pensei também, vou vender. Aí depois veio aquela coisa, não, cara, espera mais um pouco. Aí começou, né? Caindo, caindo, agora tá o quê? 10 centavos de dólares. E ficar nessa. Eu não sei se eu pego, converto para BNB essa moeda e tento comprar alguma shitcoin para apostar, né? Para ver se eu consigo ter alguma vantagem ou se eu continuo deixando lá para ver se vai subir. Eu acho que vai Você já demorar muito comprou? ainda. Mas, ó, Você já enfim, comprou dessa deixa eu vantagem em cima contar. dos. Deixa eu contar a minha história do Mel, porque chegou meu rango aqui, eu tô me passando mal e eu preciso sair, tá? Então vou contar o que Beleza. rolou com o Mel comigo. Eu tinha, cara, lançou a Mel, beleza. Aí eu botei lá uma grana na farm. E aí, a farm tava foda no início. Tava dando tipo 100 dólares por dia de farm. E aí, todo dia de manhã eu acordava e dava o harvest. E simplesmente caía 100 dólares na minha conta. 500 pau por dia. E eu fiquei assim, caralho, que coisa de louco. E aí começou a derrocada. Eu não sei o que aconteceu exatamente, mas eu sei que despencou. Eu fui pego pelo FUD e vendi. Vendi, eu tinha tipo, acho que na época era 2.500 mel. E o farm dava muito mel, entendeu? Muito mais do que o dá hoje. Aí eu vendi esses 2.500 por um preço irrisório, assim, valia muito pouco. E depois, esses 2.500 chegou a mais de um dólar, ou seja, eu podia ter lucrado, tipo, sei lá, 3 mil dólares, por exemplo. Eu 15 fiz mil a mesma reais. coisa. Aí eu fiquei puto, cara. Mas pelo menos no prejuízo eu não saí. Nesse aí eu saí meio que no zero a zero. Aí eu comecei a entender a Mel. Falei, pô, a Mel ela fica na merda, lateraliza, quase não tem compra, vai só descendo, descendo, descendo, descendo. Daqui a pouco tem uma rola do Hulk gigante apontada para cima. É isso que acontece. Quando tava lá meio baixo, assim, Não, eu não peguei o ponto mais baixo, que valia menos de um centavo. Valia 0,007 dólares. Então era menos do que um centavo de dólar. Era quase um centavo de dólar. O nego comprou. Se eu tivesse comprado nessa aí, eu tava rico, cara. Eu acho que o Iago comprou nessa época aí. O Iago é meio baleiazinha de mel. Eu comprei numa época que tava, sei lá, uns talvez 10 centavos, um pouco menos que 10 centavos, quase 10 centavos, e vendi por, sei lá, um dólar e alguma coisa, na mesma noite, numa madrugada só. Então, com 100 dólares, que foi o meu investimento, que era R$500, né, eu fiz 6 mil reais. Aí sim foi a vantagem que eu tive no mundo das criptos. Vantagem essa que eu botei tudo em Cake quando tava valendo 28 a 30 dólares. Aí adivinha, Cake começou a valer 13, mas agora tá recuperando, já tá acho que em 19 ou 20, sei lá. É por conta daquele hackeamento que teve na Bunny, né? Aí o preço começou a cair lá. Tudo caiu. Foi aquela ali, foi foda. Eu vou ter que sair, caras. Desculpa ter que ser muito rapidinho aqui, depois a gente faz outro, mas achei da hora, a gente fala sobre shitcoins e outras merdas. Qualquer assunto aí a gente chama. Vocês podem participar também em qualquer dia do Crypto Tigers, quando tiver um assunto legal, assim. Beleza, cara. Sim. Valeu aí, Thiago, pela participação aí, cara. Valeu, turminha. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Valeu. E aí, Mora, vamos continuar aqui, cara. Então, mano, tem essa. A BSC, né? Que é a blockchain da Binance, ela tá facilitando muito a criação de shitcoin, né? Então, tipo, o cara pode perder grana muito fácil, mas também se o cara souber olhar uns projetos aí de pump, né? Os caras projeto de comprar aquela moeda em horário específico lá, sobe, ganha uma grana, depois tira, que a moeda cai na certa, né? É, a maioria tá sendo pump and dump, velho. Mas a Binance, ela até contratou uma empresa aí para organizar esse tipo de... Não sei o que eles vão fazer, se eles vão fazer alguma auditoria, se for reportado algum scam, sabe? Então, algum pump and dump. Mas tá rolando bastante de exploit, essas paradas de roubar dinheiro mesmo, levar vantagem em cima dos outros. Cara, isso tinha muito com a rede da Ethereum. A Ethereum tinha, sei lá, você acessava o 4chan lá naquela parte do... Daquela parte lá de criptomoeda, etc. Os caras tinham um monte de indiano mandando um monte de moeda para você comprar, dizendo que ia valorizar, ia ficar, sei lá, valendo 10 mil cada moeda. Aí os caras mandavam, era muito fácil também. Da mesma forma que a Ethereum era muito fácil de criar token, a Binance tá, sei lá, o dobro da rapidez para criar token, cara. Então, tipo, tem muito nego que só de copiar e colar um código de uma moeda agora tá conseguindo ganhar muita grana só aplicando aquela puxada de tapete. Ah, e se tiver um site bonito, acabou, né? Todo mundo entra. E a Ethereum não tinha mais na época que os fees eram mais baixos, né? Só que agora tá muito grande, e aí a galera foi pra a Binance Smart Chain, porque ele é baratinho. Falando nisso, o Elon Musk, ele pumpou, não foi uma moeda aí, é uma shitcoin aí, não foi? Cam Rocket. Cara, aquilo ali, o cara só botou, foi quantos emojis? 3 ou foi 4 emojis ali? Ele colocou aquele da aguinha, né? A aguinha, o foguete, aí colocou uma seta e a lua. Come Rocket to the Moon. Cara, 3 emojis, o cara fez uma moeda subir. Mano, dá vontade de pegar esse cara. De uma hora. Cara, deu vontade de pegar esse cara e estrangular, porque o filho da puta não sabe ficar quieto em casa, ficar de boa com a esposa dele lá. Mas não, o cara tem que pegar o celular ali, o Twitter, e fazer um monte de merda, falar um monte de merda. O cara tem um poder de fazer qualquer moeda descer de preço em poucos segundos, cara. Só basta um clique ali na tela do celular do cara. Vou falar então qual que é a teoria da conspiração, beleza? Beleza. Primeiro, o Elon Musk, ele tem a narrativa boa de eco-friendly, né? Então, o que ele fez? Ele fez um carro que, teoricamente, faz bem pra natureza e tudo mais. Ele tem uma cidade inteira de painéis solares. Só que um dos maiores investidores acho que é o terceiro ou segundo maior investidor da Tesla é a BlackRock. Ou BlackRock, não sei como é que fala. E eles estão querendo entrar no Bitcoin já faz tempo, velho. Faz muito tempo que eles estão falando que eles estão procurando uma oportunidade de entrar no Bitcoin. Eles colocaram um pouquinho já, será que é, sei lá, mas um pouquinho desses caras é tipo meio bilhão, tá ligado? Tô ligado. Então eles estão começando a entrar. Aí o que que estão dizendo aí? Cathie Woods, por exemplo, ela falou um negócio desse, que ela também é uma das maiores investidoras da Tesla. Ela falou o seguinte: talvez a BlackRock, que é uma das maiores também, dê uma ligadinha pro Elon Musk e falou: Elon Musk, nós estamos preocupados com a sustentabilidade ecológica do Bitcoin e nós queremos também comprar Bitcoin. Como podemos resolver isso? Muito simples. Aí vai lá o cara, tuita as merda. Fala que a Tesla não vai mais aceitar, tá? Cai, a BlackRock compra, ele soluciona o problema com a cidade de painel solar dele e pronto, o preço volta a subir. Ou então, mesmo se ele não for realmente resolver o problema da sustentabilidade e da mineração do Bitcoin, Cara, se e o ele engraçado. pode comprar outra melhor. E se ele comprar outra melhor, o mercado vai subir do mesmo jeito. E o engraçado é que esse cara, ele. Putz, perdeu o fio da linha aqui. Putz, cara, eu acabei esquecendo aqui, velho. A amnésia bateu forte aqui. Mas ele faz. É tipo, tem não só ele, mas tem um monte de empresa, né, que quer comprar Bitcoin, mas tá muito alto. Eles fazem todo aquele food, tanto que. A maioria do veículo de notícia estava tendo aquele copiar e colar, né, de notícia falando sobre como o Bitcoin faz mal, ou sobre o meio ambiente e tal, por conta da mineração, sendo que foi comprovado que a mineração do Bitcoin é bem mais sustentável, porque o pessoal usa placa solar, tem empresa que usa um monte de energia renovável, incluindo a É, e lá China, que usa mora na energia Mongólia. renovável. Cara. Mora na Mongólia. A Mongólia tem menos gente do que, sei lá, mano. A Amazônia, tem pouca gente lá, velho. E eles estavam lá Caramba. queimando realmente carvão para produzir energia para minerar Bitcoin. Isso rolou mesmo. Mas é porque ela não tem nem banco, velho. Não tem nada. Os caras têm que fazer alguma coisa. O que que eles têm lá natural? Não tem nem água, lá tem carvão. Aí Pior que, fizeram isso. tipo, os caras falam isso, mas sei lá, tem. Que eu vi até uma tirinha, um cara dizendo: olha, tem aqui o Bitcoin faz mal para. O Bitcoin faz mal para o meio ambiente. Aí tá o cara conectado com carregador na tomada. Aí desse carregador também tem um monte de servidor lá que usa energia que não é renovável, essas coisas assim. Os caras até muito hipócrita, velho. Mas tudo isso só para poder os grandes entrarem ali no mercado também. Agora, o que isso me faz pensar o seguinte: será que esse pessoal assim que tá lá no topo, esse pessoal que tem todo aquele poder da mídia, etc., será que o mercado de criptomoeda ele também vai ficar uma boa parte dele vai ficar à mercê desses caras, tipo, só com o tweet, só com a notícia, qualquer dessas coisas assim, vai acabar fazendo o preço da moeda cair, fazendo a moeda subir. Só para entrar no assunto antes, você leu, eu acho, a produção daqueles tweets que eu coloquei lá no CryptoTags VIP? Cara, eu não vi aqueles tweets, cara. Acabei perdendo eles até. Eu tinha esqueci de salvar na minha mensagem. Porque se eu não salvo, eu acabo não vendo. Eu vou mandar para o grupo aqui, aí você posta na descrição se te interessar. Mas explica Beleza. bastante como é que esses caras fazem, justamente de espalhar esse medo no mercado. Se tu quiser fazer um resumo aí, assim, tu quiser mastigar, Nada, eu explicar com as palavras aí. muito grande. A galera vai ver depois. Beleza, Mas vou ó. fixar. Vou deixar no, na descrição do feed aqui para o pessoal dar uma olhada. Tá, é conteúdo exclusivo do CryptoTais, então não conta pro Thiago. Tô quebrando aqui a. Quebrando. Eu vou mandar um áudio, vou fazer o seguinte, eu vou pegar um áudio, vou cortar aqui e vou deixar ele separado para o Thiago me ouvir, cara. Tá bom. É a estratégia aqui. O que que tu tava falando mesmo, cara? A gente tava falando Ah, é a sobre influência dos caras, né? Não, a isso. influência deles. É, tem até um artigo que vai. Tô dando spoiler aqui de terça-feira. Um artigo que eu coloquei lá no, na pauta. Vamos ver se eles vão falar. Que é: quando é que a influência desses caras vai diminuir? Principalmente do Elon Musk. Cara, e é com a maturidade do mercado. Então, a gente tem menos de Quer dizer, o mercado inteiro tem 1,5 trilhão por aí. Só que o Bitcoin, ele tem agora, tem uns 700 bilhões, né, de market cap em dólar. 700, mano, ele tinha 1 trilhão agora há pouco. Então é muito novo, é um décimo do ouro. Quando o ouro tinha 1 trilhão de market cap e era tão volátil quanto o Bitcoin. Aí com o tempo vai maturando, a galera vai comprando mais. Então, mesmo se venderem 1 trilhão, cai um décimo, tá ligado? O Bitcoin não, se cair 1 trilhão é zero. Só que não vai chegar a zero, né? Mas vai chegar muito perto de zero. E esses caras manipulam e eles conseguem fazer isso. Inclusive um banco grande aí, eu não sei se foi o JP Morgan, se foi Goldman Sachs, não sei, ele fez um report falando de quanto dinheiro é necessário para você mover 1% do mercado. E é pouquíssimo dinheiro. É o dinheiro suficiente que metade do Elon Musk consegue, tá ligado? Ainda mais Caramba, se ele quanto? tiver ordens preparadas, se ele tiver outras baleias juntos, se ele tiver imprensa, que é justamente o Cointelegraph, essa galera. Esse, mas é quanto? Desculpa aqui. É, a estimativa desse dinheiro tem alguma ou é tipo, não dá Tinha para contar estimativa, muito? não lembro. Vou Tem uma procurar aqui. estimativa lá. Beleza. Vai falando aí que eu vou procurar. Beleza. Cara, eu fico ainda surpreso. Fico ainda surpreso também com a criatividade dos projetos dos caras BR para criar algumas. Mudando o assunto, voltando para assunto de shitcoin, tem uns caras que criam umas moedas aí que, sei lá, é um nome totalmente estranho. Teve uma que o cara investiu que era Cat Girl, que era literalmente uma garota de anime com orelha de gato. Essa Ah, a moeda, gente comprou tipo. live. É, agora essa daí eu. Essa daí não tá valendo quase nada, cara. Eu botei Vai lá, lá. deixei farmando. Eu deixei farmando e tá lá. Eu basicamente perdi a grana que eu coloquei, mas oportunidades e oportunidades, né, cara? E aí, essa moeda subiu do nada. O cara simplesmente disse: eu comprei pelo meme e a moeda subiu. Ficou um pau gigante assim, verde. E tá lá. A moeda até agora fica numa subida constante. Eu não, nem parei para olhar o gráfico dela. Achei. Pode falar aí. É, parece que é mais ou menos 3,5 milhões de dólares para mover a Ethereum. Para mover a Ethereum. E o 3,5 Bitcoin? milhões. Deixa eu ver aqui. Eu comecei a ler errado. Deixa eu procurar aqui. É aqui, ó, Bem, cara. 23 milhões para mover o Bitcoin. E os caras conseguem isso 23 muito milhões. fácil também. Sabe o É o. CryptoFace? Aquele cara que eu monto do ar? Então, sei. CryptoFace, velho, ele já provou que ele consegue mover o mercado. Ele colocou no gráfico de 1 segundo e comprou. Depois ele vendeu imediatamente. Ele mostrou que ele moveu. Então, tipo, ele fez um movimento de compra e venda e no mesmo tempo ele mostrou lá também que o gráfico se moveu de De um acordo com segundo. o movimento dele lá de compra e venda. Exatamente. Cara. Então, tipo, não é qualquer um que tem esse, tipo, até os grandes que tem esse dinheiro todo aí, que, sei lá, dono de banco, acho que deve ter essa grana aí, consegue no estalar de dedos mover o mercado de criptomoeda também, né? Sim. Caramba. Então, cara, eu vou me encerrar por aqui. Já tá dando quase 8 horas, né? 15 minutos para as 8. Eu vou ter que editar ainda. Vou tentar dormir cedo hoje. Beleza, Beleza. valeu pela participação. Agradecer novamente o Thiago. Ele não tá aqui, mas eu agradeço mesmo assim. E é isso. Até o próximo episódio, pessoal. Não esqueçam de olhar também a descrição com o artigo lá que está inserido. E não esqueça de escrever no agregador favorito, compartilhe aí com o pessoal para espalhar essa mensagem shitcoin e DeFi para o pessoal. E é Tá bem. isso. Moraes quer falar alguma coisa aí, cara, antes de finalizar? É isso aí, cara. Tamo aí. Se precisar, só chamar. Então, é isso aí. Falou, fui, um beijo, um abraço para vocês. Falou. Falou.